I'm singing the rain. I dress the rain dry. Oh, again. Ronca Ronca com Maurício Valadares, só na Oi FM. Clima Paul McCartney, né? Caramba, será que o Paul McCartney não viu o programa hoje, Nandão? Tá triste ele, hein? Ficou bolado. Repetir a promoção, Nando. É. Não é todo dia que nós temos esses mimos aqui, hein? É Arctic Monkeys, isso, né? Pô, fala assim. Bom, valendo 5 CDs, o mais recente Batman trabalho... O Batman tem uns 8 CDs do Arctic Monkeys. Batman, peraí, vamos aproveitar que a rapaziada levantou as orelhas para saber da promoção e falar com o Batman, nosso queridíssimo amigo aqui, sobre o evento Multiplicidade que acontece quinta-feira agora. Passa aí o bizu. Estamos reestreando aí no terceiro ano consecutivo, quinta-feira agora é dia 19, com essa turma aqui na parte musical. O Multiplicidade, ele é o encontro sempre de um artista visual, um artista musical, e promovendo ali arte digital, é fazendo uma bagunça para fazer uma coisa diferente. Isso acontece no Oi Futuro, que é esse centro cultural de arte digital super de ponta no Brasil, que tem aqui no Rio de Janeiro. E depois do Donatinho, do Donatão, do Continentino e do Bob Silva, quando o Multiplicidade volta? 15 em 15 dias, sempre às quintas-feiras, no Teatro do Oi Futuro. É uma programação que a gente dá largada em abril, vai até dezembro. E é uma programação regular para a gente ter esse hábito na cidade e para fincar ali o pé da arte digital, de fazer encontros musicais com imagem. A gente promover alguma coisa aí, ó. Fazer uma bagunça. É muito psicodelismo, né, Nandão? Como é que é? É muito psicodelismo. Vai falar aqui? Lógico. Então, a promoção valendo 5 CDs, John Donato, o mais recente trabalho, o piano de John Donato, uma cortesia da Deck Disc, do Brício. Queria só falar uma coisinha aqui, para maiores informações, acesse Deck Disc, DSK, DISC.com.br, para você fazer um download, olha que legal, desse disco, você pode ouvir algumas musiquinhas, acesse DeckPod, DSK, POD.com.br, beleza? Mais o catálogo da Multiplicidade para quem participar no UFM.com.br. Selecione Fale Conosco Rio de Janeiro, mandando uma pergunta para a Rapaze, que está aqui no estúdio ao vivo. Por exemplo, como quem aí na sua tela? Como quem o quê, malandragem? Pedro Kakovski. Opa! Ele está querendo... Ah, tá, ele queria o crédito da pergunta. Pergunta sobre quem o João Donato tocaria. Ele está falando que, pô, eu não falei o nome dele. Tá aí, Pedro. Pedro Kakovski, Genilson, Tatiana Queiroz, João Galdino, Kleber, cara, não vai dar. Não, mas faz mais uma perguntinha então, pô. Mais uma perguntinha? É. Fala, rapaziada, Everest total, João Donato é lenda, mito, seja lá o que isso significa. Queria perguntar pra lenda como foi gravar o disco Abé Donato, disco mais louco da carreira dele e hoje disputado a tapa pelos gringos. Cadê teu pai, maluco? E avisar pro Maurício que o DJ Premier vem ao Rio... Jogar com Racionais, Circo Voador, é verdade. Semana que vem, Premier que é um da pesadíssima. Premier com Racionais, é? É, esse a gente tem que ir. Que emoção, mano. Hein? Tem que ir. Donatinho, acho que você poderia, de repente, responder. O Donatinho tem uma resposta boa pra essa. Assim, o cara chegou. Mas antes dele responder, assim, aproveitando que está tendo um projeto aqui, que há possibilidade de não é garantido, há possibilidade de remontar o show do disco Abé Donato. Ah, é? É, bicho. Tá rolando esse papo aí, que vai remontar o show com os mesmos arranjos naquela pegada lá, bicho. Pô, isso Donato, é forte, você perdeu a pergunta aqui. Diga lá. Nossa. Qual é? Tem um negócio de um fone aí? Tem um fone aí? Ele tá comendo pizza aqui. Não? Qual é a pergunta, Nandão? Margarita. Donato, querido. O quê? Tudo bem? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Como é que foi gravar o disco Abé Donato? Essa é uma pergunta da nossa audiência, do Donato. Clebinho perguntou lindo. Pra você. O Kleber? Como é que foi gravar o disco? Parece que é o mais louco da sua carreira. É onde... Não sei se é o mais louco. O diretor, que era mais louco do que eu, disse, faz o que quiser. Eu quero que você grave um disco... Eu estava excursionando no Japão a convite de Sérgio Mendes no conjunto Bossa Rio, que o conjunto original do Sérgio, depois ele arrumou o Brasil 65, 6, 7, 8. Aí o. Perdeu uma conta. Aí, como é que era? Eu estava nesse conjunto, Bossa Rio, vendo o Japão pela primeira vez, e o diretor da fábrica estava lá na viagem e falou assim, vem cá. O Dom 1 era o baterista. O Dom 1 me chamou no quarto do diretor e ele disse, o diretor quer falar com você. Chamava Blue Thumb, o polegar azul. Agora ele passou para Blue Note. O Bob Krasnov. E aí ele disse, olha, quando você toca aqueles quatro compassos lá, arrepia, né? Não sei o que que tem lá. Eu digo, bom, o que que ele disse aí? Aí o Dom traduziu. Aí eu digo, e daí? Ele disse, não, daí quando a gente voltar para Los Angeles, você me procura que eu quero gravar com você. Aí eu não dei bola. Aí o Emil Richards, um músico que foi do Carl Zeder, fonista, percussionista, que gosta de ritmos exóticos, etc., música indiana, o Diabo 4. E aí o Emil me procurou e disse assim, a diretoria está te procurando para você gravar um disco. Aí eu fui lá e ele disse assim, é o seguinte, vai nas lojas americanas, não nas lojas americanas, nas lojas dos instrumentos americanos, que são instrumentos importados também de outros países, e pega o que você quiser, leva para casa, e quando você estiver pronto, você telefona e grava. E eu digo, mas o quê? O que você tiver vontade. Beleza, hein? Aí eu peguei todos os discos do James Brown, levei para casa e ouvi aquilo tudo durante uma semana. E aí gravei o Bad Donut e fiz o que eu quis. Comprou uns pedais de guitarra, não é isso? Uns pedais de efeito? Um auá, não sei. Comprei um auázinho que faz... Como é que é? É, não é? Eu comprei isso. Idêntico. Eu fui vendo o que eu achava engraçado e ia comprando, aí deu nisso. É, maluco, não é brincadeira não, o bagulho é louco pra caramba. Mais perguntinha, cara. Você não tem pergunta? Não, nenhuma. Esse testemunho do Donatão aqui é um bálsamo para os ouvintes da nossa torcida, porque é uma história, né? Ele dizer que pegou todos os discos do James Brown e foi pra casa ouvir, e daí saiu o Bad Donato, meu amigo, isso aí vale ouro, hein? É verdade. Thiago Ramos, Malvá, o programa tá foda pra dedéu, malandragem. Pergunta pro Donato. Donato, qual o trabalho que você mais gosta? E se você tiver a fim de tocar? Trabalha a música dele? Sim. Eu gosto de tocar o Emoriô. Ah, é? É. Rola aí? Rola. Hein? Agora. Clima bom? Só se for agora. É, só se for. palavra de amor, um paladar. Memorio deve ser alguma coisa de lá, o sol, a lua, o céu de Oxalá. Moripao. Da bateria, Robertinho Silva.

isso mesmo, né? Total. Vou aumentar, hein? E aí, clima bom? Grande balde. Clima boate, né? Nightclub. Já tá rolando? Oh, tá rolando, yeah. Pô, fica à vontade. Desde as 10. Ué? É? Não me disseram nada. Então não, não precisa dizer não, cara. Vamos tocar uma bananeira então. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira sei não, a maneira de ver. E o Pitbull? Cuidado com ele. Bananeira não sei, bananeira sei lá, bananeira não sei, a maneira de ver. Eu tive que subir lá no alto para ver... Ronca, ronca. A verdadeira luz da humanidade. Aqui ao fundo... Não, pera aí, maluco. Aqui ao fundo, Art Shep. Várias mensagens estão chegando aqui perguntando se isso é ao vivo mesmo. Nós estamos ao vivo, Donatão, para agora, nesse exato momento, às 11 horas e 54 minutos, nós estamos ao vivo, evidentemente, para o Rio de Janeiro, para Recife, para Belo Horizonte, para Vitória, ao vivo. E para todas as cidades que captam o sinal da OFM. Ao vivo para Recife, Vitória, Belo Horizonte, evidentemente, Rio de Janeiro. Faltam 5 minutos exatos para o horário regulamentar do programa da gente, esse um que orienta desorientando. E eu estou sentindo, o Donatinho foi embora porque tinha um compromisso, esse último som que vocês ouviram foi apenas o trio, Donatão, Bob Silva e Alberto Continentino, nojentinho, padedel, nesse Fender Jazz Bass dele. Então, Donatão, a gente pode solicitar Belo Horizonte, que é a sede da OFM, alguns minutos a mais para a gente seguir com Ronca Ronca essa dádiva que nós estamos dando à nossa audiência pela sua presença aqui. Você tem algum compromisso? Quer encerrar daqui a 5? Ah, você que define aqui agora. A gente pode solicitar 15 minutos a mais? 15? É, tá bom? 15 ou 16? É, 16. O que você acha de 17? Balde, Balde, chega no microfone. Balde, Balde, Balde, chega no microfone ali e diz quantos minutos a gente pode solicitar a Belo Horizonte para um extended play aqui. Diz lá, você vai dizer. Diz ali, diz ali, diz ali. É, você, ó. Donatão falou 16, Nandão falou 17. 18, acho que 18. É legal. Outright on buses to Harlem and sometimes trolleys that led only to 12th and Master, a German town. But we never forgot. We remembered this. Esse é o Art Shep, tem mais história que o Walt Disney também para contar pra gente. Nandão, promoção encerrada ou não? Mais 5 minutos. 5 minutos de promoção? Qual é a promoção, hein? Baby. Entre agora mesmo no efm.com.br, selecione Fale Conosco, Rio de Janeiro. Faça uma pergunta para a lenda, João Donato, aqui, valendo. Ao vivo, estamos ao vivo. É, que horas são, Maurício? Tem gente que não acredita, cara. 11h55. Mas sabe o que acontece, João Donato? O João Donato mesmo falou que a experiência dele em fazer alguma coisa parecida com isso é muito pequena ao longo de sua história mirabolante. Então as pessoas não estão acostumadas a ouvir o rádio da forma mais simples que existe. Isso que a gente está fazendo aqui é mais velho que a roda. É trazer a rapaziada que faz som e mostrar esse som ao vivo para a nossa audiência. Então, não tem nada de diferente, não tem nada de revolucionário. As pessoas simplesmente não estão acostumadas a isso. Então, Nandão, se desacostumaram. Olha, aí que eu queria chegar, diga se lá. Se desacostumaram do que era bom. É isso, vai, pelo amor de Deus. Conclua. O rádio, no tempo em que era feito com as pessoas vivas, era muito bonito, agora é tudo gravado em algum lugar e você não vê a coisa acontecer, nem pode admirar ninguém, porque não existe ninguém, é tudo uma gravação, não sei de onde, e até de músicas importadas, então fica complicado, você aqui, nunca vai ver aqui o... Não é assim não. Ei, Dourado, aqui pode... não é assim não, aqui você vê vê o bicho de perto. Como é que era na época do Altamiro Carrilho, que você chegava lá? Então, estúdio da rádio, Guanabara... Tinha Chico Anísio, tinha Fernanda Montenegro, tinha Rolando Silva, tinha... Eu não vou dizer todos que tinham, Elisete Cardoso, que eu vou esquecer de grandes... Mas como era? As pessoas se apresentavam, viu? Vamos supor, Elisete... Era direto, rapaz. Eu tinha que olhar na parede e tal, 8 horas da manhã, eu digo, ih, sobrou pra mim. Eu tocava no programa Manhãs na Roça, do Zé do Norte. Então eu tinha que tocar de manhã, 7 horas da manhã. Tinha uma escala? Tinha uma escala. E tinha a turma que era da meia-noite. Depois eu fui graduando e cheguei lá. Cheguei na turma da meia-noite. Chegou até o Ronca Ronca. Mas nessa cheguei na turma do Ronca Ronca. Nessa época tinha um auditório, tinha um pessoal, era um clima assim meio... Auditório. A gente era aplaudido. Donato? Às vezes de pé, às vezes sentado. Era o que veio, tacava 6 horas da manhã. Seis? Voltaram 6 horas da manhã, tacava. Esse é Bob Silva, hein? Olha, esse é o Robertinho. Atacava às 6 da manhã. O Robertinho não sabe disso. Cassinha, né? A hora é essa. Perna também, hein, cara? Tá acabando milho, tá acabando pipoca e... Agora que o negócio ficou meio mesa de bar aqui para bater papo, para conversar, para contar as histórias. Scala, 6 horas da manhã, Elisete Cardoso. Orlando Silva. Pô, já que é pra contar uma história, então conta a história aí, aquela história de quando você foi excursionar com o Bando da Lua. Diz o que, que é o Bando da Lua, pelo amor de Deus. É o grupo da Carmen Miranda. Que ele me contou uma vez essa história, achei muito boa. Tá lembrando? Do Losers, do. Qual é aquela? Winners. Ah, eles foram embora, achando que eu era muito americanizado, foram embora pra Las Vegas e me deixaram a ver navios na raia. Eu fiquei sozinho em Los Angeles. Aí eu passava por um clube que se chamava The Winners. Não, se chamava The... Como é que era? Se chamava The Winners. Losers. Peraí. Alguma coisa. Se chamava The Winners. Era assim, os vencedores. Eu passava diariamente ali, porque era o caminho do lugar onde eles trabalhavam, no Four Trees. Four Trees é quatro árvores. É... Eles tocavam ali, mas eu não fui aceito pelo grupo. Eles estavam lá, oba, né? Eu digo, muito bem isso. E que tal aquilo? Achava que eles não queriam aquilo, só queriam isso. Eu digo, então tem mais música que só isso aí. Aí eu fui banido do conjunto, que eu era muito, muito moderno. Subversivo. Aí eles foram embora, eu fiquei sozinho, passei pelo clube. O clube tinha mudado de nome, se chamava The Losers. Os perdedores. E aí eu cismei de entrar ali, entrei lá, tinha um camarada lavando, botando as cadeiras para baixo, para cima, sei lá o quê. Eu falei, eu queria trabalhar, eu tô raspando a parede para fazer farofa, como é que eu faço? Não tenho onde dormir. Sabe como é que é a lei do cão? Eu digo, muito bem, eu tô dormindo na calçada, não, né? Não dá mais. Aí o que, que eu fiz? Entrei lá, o camarada disse assim, você é brasileiro? Toca piano? Né? Faz uma demonstração, play me some Gershwin stuff, me lembro bem. Toca alguma coisa do Gershwin. Eu toquei, parece que é o homem que eu amo, de Man I Love, alguma coisa assim. Então, fui contratado na hora, etc. Isso demora muito. Demora uma semana de novela. Perna, você é um donatólogo. Aproveita que o homem tá aí, rapaz. Então eu queria saber do Donato, nessa época, quando é que ele começou a pegar as influências da música latina? Como é que isso entrou no piano dele? Começou logo no começo, logo. Eu estudava mais jazz aqui no Brasil do que lá. Quando eu cheguei lá, tava todos os meus amigos, meus ídolos, trabalhando nas orquestras latinas que tinha mais emprego. Aqui no Rio de Janeiro, a gente não encontra um lugar para tocar. Então, eles lá não encontram lugar para tocar jazz. Então, só tem aqueles bailes de latino. Opa, vamos dançar o tchá-tchá-tchá e parará e pererê. Aí eu tinha que acompanhar os meus ídolos nos lugares onde eles iam. Música... É isso aí. Você... Afro-cubana. Aí você tocou com um monte de gente. Tocou com o Mongo, Santa Maria, Ed Palmieri, quem mais? Tito Puente. Caldeira. Esse é da Suécia. Ah, toquei com dominicanos, colombianos, porto-riquenhos, mexicanos, com todo esse pessoal todo, porque era onde tinha os trabalhos. Então aí fui tendo que absorver a influência afro-cubana. Essa eu trouxe hoje aqui para o pessoal ver, Donatão, uma revista americana, Wax Poetics, que é muito voltada assim, para a coisa da curtição da música mesmo, que tem uma mega matéria com você, e eles publicam várias capas de discos que você produziu e que você participou como arranjador, tocando trombone, piano, teclado, enfim. É uma revista espetacular, não sei se você já viu. Eu vi. Ela está por aí. Eu vi, sim. Então, de repente seria interessante você falar um pouquinho, se é que cabe aqui, a coisa da produção do disco, assim, o seu trabalho... Fora de instrumentista, fora de arranjador, assim, se você ainda tem desejo, se você já fez muito isso, como que você vê a coisa da produção, de você criar o som de um novo artista, ou retomar a história de alguém? Quem sabe disso é o Cassim, rapaz, que já ganhou vários prêmios como produtor. Eu não entendo nada disso. O único... Eu não, sei. Mas você já produziu disco da... Tem disco produzido da Tita. Aqui. Exatamente, eu ia dizer isso. Eu fiz uma produção para Tita Lobo, esposa do Edson Lobo, que é um casal evangélico, que eu conheci. O do Marco você mixou. É. Mas sabe porque. Marco Ribas. Sabe por que eu estou perguntando isso? Porque, por exemplo, você hoje aqui, você está abrindo o horizonte de um monte de gente. Sobretudo de gente muito jovem. Acredito? Não, com certeza absoluta. Por isso que eu acho que esses 120 minutos, mais 120 minutos, são muito especiais para a cabeça de gente que está se formando, tomando um rumo. Então, por exemplo, hoje, se uma nova banda com pitadas de jazz ou coisa caribenha, seja o que for, quiser ter você como o formador, o criador do som deles, assim, você tem interesse, você conseguiria se misturar com uma rapaziada jovem, seja rock, seja jazz, funk, dub. Se o Lucas Santana, que nós tocamos aqui, eu estava com o disco do Lucas Santana aqui no fundo ainda agora, chamar o João Donato para produzir o disco dele, com as suas ideias, com a sua concepção de mixagem. Isso é ideia do Cassim? Não, é minha, eu estou perguntando para você. Vambora! É? Vambora, eu adoro pessoas novas procurando orientação e eu procuro passar para eles a experiência que eu venho adquirindo no caminho. Que já estou com 7.2, já não sou mais nenhum menino, eu posso orientar um pouco os meninos e pegar a orientação deles. Porque olha aí o cara. A gente aprende com com os alunos. Diz pato novo não dá mergulho fundo. E velho também. O cara todo animado, pato novo, velho também não mergulha mais fundo. Thank you. momento, aumente o volume do seu rádio e ouça mais esse sucesso. Ronca, ronca. Bom, literalmente acabando milho, acabando pipoca, né? Promoção encerrada, Nandão. É, acho que já deu, né? Efervescente? É, eu perdi a conta, né, cara? Perguntinha vai saideira. Bronca, perguntinha, né? Saideira. Escolhe aí. Isso aqui agora é o disco, hein? Não é ao vivo, não. Perguntinha saideira. Donato, querido. Saideira. Quem eram os gringos que você... Seus ídolos, assim. De novo? Não. Isso foi de pianista e tal. Da música. Ah, tá. Stan Kenton, o maestro da orquestra. A orquestra Innovations in Modern Music, The Progressive Jazz. Todos esses títulos. Ele, a voz de Deus. Ele ia colecionando nos discos. O meu grande ídolo é... Voz de Deus. É esse mesmo. Aí, melhorou. Maravilha. Mais perguntinha. Aproveita, acabando o milho. Levanta o som aí, por favor. Ah, pro Robertinho Silva, malandragem. Robertinho, querido. Bob Silva. Bob, meu filho. Você só para os íntimos. Que isso. Tu tocou com uma rapaziada pesada, né? Segundo a Tatiana Queiroz aqui... Peg Lee, Wayne Shorter, Sarah Vaughan, Milton Nascimento. A Tatiana está perguntando qual desses artistas, ou algum outro, que mais te impressionou assim, na postura no palco, aliás, no estúdio, na performance e tal, qual que mais te impressionou? Wayne Shorter. Quando foi convidado para gravar aquele disco Native Dance, e teve composição do Wayne Shorter, que foi terminado no estúdio, né? Que... não impressionou muita gente, não, porque a gente sabia que o cara era um gênio, né? O Wayne Shorter, pra nossa torcida aqui, é o camarada que, entre outras coisas, né, fez o Weather Report, né? Totalmente ligado à música brasileira. Ele é casado com uma brasileira, não é, Robertinho? Portuguesa, foi? Ana Maria, portuguesa. É portuguesa. Então... agora é casado com uma brasileira. Boa, né, cara? Mais perguntinha, Nandão? Segundo João Nogueira, o delegado é o mesmo. Bom, diante do testemunho do Donatão de que poucas foram as oportunidades na vida dele, onde ele esteve numa rádio para se apresentar, bater papo, se divertir, passar informação e dividir esse tempo longo que nós tivemos aqui, eu tenho a impressão que o Ronca Ronca hoje entrou literalmente para os anais. Agradecer ao Donatinho, que já foi embora, agradecer à lenda, Robertinho Silva aqui, Alberto Continentino, já quase que um cliente da casa, e João Donato, a lenda da música brasileira, que deu um prazer inenarrável, sem tamanho, para o UFM, mais especificamente para o Ronca Ronca, para o Nandão e para mim. Então, um beijo para vocês. Obrigado mesmo. Obrigado à participação da nossa torcida. Alô, saideira. Saideira? Então, quem sou eu? Falando da lenda, a mãe dos meus filhos, que chama-se Aleuda, fui convidado para fazer um show em Marechal Hermes, no Teatro Marechal Hermes, e tinha uma faixa assim: hoje o Robertinho Silva e a lenda. Fazer uma camiseta, hein? Vem cá, Donatão, vamos encerrar o programa com vocês. Aí sim, na saideira, o último suspiro. O que eles querem ouvir lá? O que eles querem ouvir, Nandão? O que vocês quiserem. É claro. É. Tá bom. Então, vamos fazer o seguinte. Obrigado mesmo a participação, obrigado a vocês. Fala, Batman, diga lá. Lembrança final aqui, quinta-feira, quem curtiu hoje Ronca Ronca, tem Multiplicidade no Oi Futuro, João Donato, Donatinha, essa banda maravilhosa, Belisário, Franca, né? As imagens, vai ser incrível. Aí, só complementando, maiores informações no multiplicidade.com. Tem várias informações lá, né, Batman? Vídeo, foto, enfim. Todos os espetáculos em vídeo, fotos, tudo que aconteceu em 2005, 2006, a gente está entrando no nosso terceiro ano. Dá para entender ali a brincadeira. É isso aí. Então, como hoje praticamente tudo foi muito diferente da história do Ronca Ronca ao longo da história... Do programa, o encerramento também vai ser absolutamente inédito. Vamos nos despedir, né, Nandão? Já fizemos isso e a gente volta com Robertinho Silva, Continentino e João Donato. Eles vão atacar mais uma música e a gente volta terça-feira que vem. Beijinhos, bye bye, tchau. A música que eu primeiro ouvi quando era pequenininho, aí saí tocando essa música o resto da vida. É. Lugar Comum. Soprou o fogo. isso vem. Tudo isso vai pro mesmo lugar de onde tudo sai. Alberto Continentino, contrabaixo. Thank you. pra dentro do fundo azul. Good night, everybody. Thank you so much. Oi FM apresentou Ronca Ronca.